3859, uma milha do estado, baixar travado. Santo 3859, autorizado, pouso. E pouso, 3859. Alfa Charlie Mike para descida. Alfa Charlie Mike, eu não tenho tráfego a reportar no setor. O senhor mantém o estimado para pousar em Feira 11h35. A hora certa agora, 11 horas 33 minutos e 52, 53, 54 segundos. Afirmativo, 38 agora, senhor. Ah, positivo, 38. Então a gente vai fazer o seguinte: frequência livre. Prato, Alfa Charlie Mike. São 3304 livre e LF. Ciente, São 3304, autorizado em livre. O 5259 fecha a escuta. Fechando. Fechando. 3859 no solo 36, meia livre, direita, chame solo 1219. Lembrando, a direita, chama solo 219, tá 3859. Conquista 245, qual é o B? É a 56 e alternativa só 5. Bom, 5, gente. Ataque autorizado via Pátio 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1-8-6-12, altimetro 1-0-9. Livre ataque via Pátio Índia, que é o ponto de espera da 10, quando próximo torre 18-6-3-4. Sol Salvador, bom dia, o tá 3859 livrou. 3859 Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, o 3859. 5826 com a Mike, cruzou 95. Web 826, controle, desça para 2000, ajuste 1019, chegada a Mari. 2019, Mari, Web 5826. Guardião 07. Guardião, chame na final para pouso. Paulo Salvador, bom dia. Delta 3663, tá ciente da informação, Mike? Tá no 5. Autorização para São Paulo, Guarulhos, coordenação nível 300. Gente, tá 3663, senhor 3400, aguarda a coordenação 300. Aguardando, 300, tá 3663. Gente, tá 3859, ingresso Juliette 09, portão. Ingresso na Juliette, portão 09, tá 3809. Salvador, 3340-10, pronto para decolar. Recife 345 autorizado, a linha em decolagem 10, vento 110 graus, 112. A linha decolada 10, 345. Pronto para cópia da 3663. Autorizado Guarulhos 300, apertura 16, decolada 10, curva direita da El Leda Bridge, controle 120 decima 8, transponder 5153. 1-2, livre, aproximação, ILS. ILS, metes 1-2. 0. Na saída, curva de saída da El, Leda, após bridge. Transponder 5-1-5-3, controle de saída 1-2-0, decimal 8, 3-6-6-3. 3-6-6-3, está correto, só confirmando, aerovia, autorizou 1-6. Chama para o chefe de acionamento. Autorizou 1-6, 3-6-6-3. Não vai interferir com a sua aproximação, torre 1186-3304. Bom dia, só 3304. Boa. Torre Salvador, só 3304, por embaixo travado. São 3304, gente, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Só 3304. Versículo 345, decolada 240, chame controle 120, decimal 8. 208, boa, 5345. Passarinho do 2223 para o posicionamento, posição 1 no mar. Cruz Express, remata no 4, autorizado, chama táxi. Chama dentro do táxi, 2223. 35345, este é o controle, está em contato radar, após 2000, voe Leda. Após 2000, Leda, do lado 5345. São 3304, chefe, tem autorizado pouso, pistão 10, vento 1100 graus, 109. Autorizado pouso, pistão 10, está 3304. Bom dia, o Azul 4299 para Campinas, informação mais. 299, autorizado Campinas 360, apertura 16. Decola 10, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 120, decima 8, transponder 5154. Senhora, poderia repetir a informação para o 4299? Existe um ruído de fundo e não foi possível copiar. Afirmativo, 4299 autorizado Campinas, 360, Walter Zulu 16. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 120 decimal 8, transponder 5154. O 4299 está autorizado para Campinas, nível 360. Primeira via é para o isco no meio, primeira curva direita. É o Leda Bridge, 120 decimal 8, é a frequência sair, 5154 é o código, o azul 4299. 299, posicionamento correto. Aerovia Upper Zulu 16, chama para o espelhamento. Upper Zulu 16, vou chamar para o espelhamento Azul 4299. Passarido 2223 para o táxi, PLB 42, autonomia de 3 horas e 40, alternativa, Salvador. Táxi autorizado, Pat 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 90 Torre, no 862. Altimetro 909, passarido 2223. Passarido 09, Pátio, linha Alfa, ponto de espera 10, Torre 26, passarido 2223. Paulo Salvador, hoje na 62, tudo 1, na posição de número 2, para pushback, acionamento. 62102, após a passagem do passarela, retaguarda, puxa, aciona, chama táxi. Pode seguir, chama pro táxi, 62102. Se aproximar para a cabeceira 35. O Guardião 07, chame a torre na frequência de 118612 e solicite a cabeceira 35. Muito obrigado, bom trabalho. Boa. 225, está no portão número 1, ciente da Mike, para Brasília, solicitou 340. 225, autorizado Brasília, 320, Upper Whisky 10. Decola da 10, curva esquerda, Momo, transição Nitsa. Controle 120, decimal 8, transponder 5162. Saúde, Itapuã. A intenção é pouso pairado na cabeceira 35, seguido o táxi pro Graia. Tenente Guardião 07, reposta no farol Itapuã. Tenente. Será 63112, cheque trem autorizado, pouso, pistão 10, vento 100 graus, 099. Baixo para lado e pouso, pistão 0, será 63112. Sierra Alfa. 3304. Tenente Nitsa, novembro, Índia, Delta, Sierra Alfa. 625, procedimento correto, chama para o Salvador, bom dia, gol no 923, tente da Mike, transação, Guarulhos. No 923, Guarulhos, contra cópia. Pronto. No 923, autorizado Guarulhos, 360, Upper Zulu 16. Decola da 10, curva direita, da El, linha da Bridge. Controle no 20, decimal 8, transponder 5152. Ok, 360, autorizado, de Upper Zulu 16. Decola da 10, curva direita, da El, linha da Bridge. Passagem 208, transponder 1-2-1 na 923. Na descrença correta, chama para o espectacionamento. Demorar, graças. Siga a telematando. Isso, a frequência é 1-2-5-1. 5-2-5-1, o 5-3-4-5, gravado, bom serviço, fazer. Boa. Saiu 2223, a linha e mantém cabeceira 10. A linha mantém cabeceira 10, passa a vez 2223. 312 no solo 47, vira direita, chame o solo 121, decimal 9. Direita 19. Fala, você não é 6312, manda pista, bom dia. 6312, aí teve Alfa, reportante da Juliette. Eu tá aqui, Alfa, você não é 6312. Siga o telematando. Passando, quem escuta? Alinha de pronto, cabeceira 1-0, passagem 2-2-2. Passagem 2-2-2-3, autorizado a decolagem, pistão 1-0, vento 1-2-0, grau 0-9-9. Fim de decolagem, passagem 2-2-2-3. Tá com 82 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando com fins. 621, táxi à direita, Índia e Alfa, ponto de espera 010, chama a torre, 1-1-8-6-2, altimetro 1-0-1-9. 1-0, 1-9, no ponto de espera da 1-0, chama a torre, 18-6. Afirmo, 1-1-8-6-2. 2-6, passa a aproximação, aguarde a autorização para pouso. Telemação autorizada a decolagem 29, tu no aeródromo 120, graus 109. 6-3-1. Solo para 3663-5, pushback filamento. 3663-05, autorizado, chama táxi. Chama táxi. 6312, ao senhor ingressar na Juliette, fique atento ao tráfego da TAM, que vai iniciar o push no portão 05, após ele livrar a taxa Juliette, o senhor ingressa no portão 11. Tá, deixa eu entender aqui, a gente vai ingressar via Juliette, e vai observar o TAM puxando na posição número 5, para prosseguir o táxi para o 11, isso não é 6312, é isso? Afirmo. Escuta, 3663, tá na escuta? Ok, 3663, tá iniciando já. Passou, gente. Gente, 6312, só observa, o tráfego da pele vai puxar no portão 05, e ele puxa, livrando a Juliette, ele puxa pra cá do pátio 3. Ah, tudo bem, mas a gente já tá aqui na Juliette, não dá pra gente passar rapidinho pro retaguarda dele pra não precisar parar aqui e aguardar? 3663, até tem condições de dar passagem? Não, depois inicia. Gente, chinema 3-2, tem ingresso, Juliette, 1-1 no portão. Tem ingresso, obrigado, tá. Para o pushback, acionamento azul 4299, gate 8. 4299-08, após a passagem do Oxanera retaguarda, puxa, aciona, chama a taxa. Ok, agora a passagem do Oxanera retaguarda 4299, está autorizado. 3304, falta atualizamento? O moço chegou aqui, obrigado. Gente. Para a torre. Cabeceira 35, Guardião. Guardião 07, me fala 51. Autorizado, táxi a baixa altura até o pátio do Gré. Gente, vou cruzar após a passagem do tráfego na final. Vou subir só um pouquinho aqui para evitar a esteira. Gente, Guardião 07. Bom dia, 3486, com informação, Mike, 0 para o... TAM 3486, controle, chegada à mar e desça para 2000, ajuste no 019, TAM 3486. Mare 2000, 1019, confirmando? Confirmo, sim. Telematão, é nacional para busca vida. Frequência livre, Telematão. Tchau. Brana 17 pro pátio do Gré, direto Guardião. Guardião 07, repassa no solo. 5826 no solo 52, livre à direita, chame solo 121 no decimal 9. Quem vai divulgar à direita, só 1219, muito obrigado, antes 52 daqui a pouco. 2225, Cia São Roque. Cia já tem indicativo, Lima Papa Mike? Ainda não, negativo, senhor. Está no processo da NAC 24 horas. Ah, positivo. Então, dentro de mais umas duas semanas, a gente vai ter um indicativo no Cia, confirme. Se Deus quiser. O senhor já tem o seu estimado para pouso em São Roque do Paraguaçu? Estima mais 14 minutos. Ok, hora certa, 1153 mais 14, anotei. Afirmativo, o Lima Papa Mike. O 3486 pode voar, Itape? Pode. TAP na prova, 3486. Então, 3663, está pronto para o táxi, COB 74, com 4 horas e 15, alternando com fim. 4430, com fim, trem de pátio, Índia e Alfa, ponte esperada no 0, torre 186, chama-se no 019. Táxi em frente, pátio, Alfa, ponte espera, 186, 3663. 582.000, Edson, 0 tráfego até agora, já iniciou o táxi, após ingresso Juliette 02. Quem não, é o tráfego da Maria, após ingresso Juliette 02, 582.000. O senhor já está agora livrando a VST Juliette, já pode prosseguir. Ok, estão aguardando. Já prosseguiu, Edson, 582.000. Luciano 6211, este é o controle Salvador, está em contato radar. Presente, pode voar tipo Leda da presente? Positivo. Caso. Para o táxi, o azul 4299, alterna galeão 4 horas, de autonomia 42 a bordo. Qual é o seu rumor? Confira o B. 42. 42, hein? Afirmativo, 42. 4299, táxi autorizado, pátio 1, Índia e Alfa. Ponto espera da 012, 986, última esquina 099. Pátio Índia e Alfa, no ponto de espera, vai chamar a torre 18-6-12-429. Tólogo 1-923, posição 1-0, pushback atrás. 1-923-1-0, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 923. Gostaria do 223, chame Recife, a frequência é 1288 e voe para Conquista. 288 na frente de Conquista, passaria 2223. Controle 120.8, transponder 5165. Repetir aí, dá um forte ruído de, no fundo. Transponder 5165. Copiei lá, Dael Leda 360 autorizada, fez o Luno 10, transponder 5165 e controle. 120.8, nível 360. 208, Dael Leda, transição Leda, correto? El Leda Bridge. Daí é o Leda Bridge, Golo 605, graças. O nível 360, Golo 605. 360. Chama o pushback para mim. Tá valendo. Tá no portão número 1 para o pushback acionamento. 225, portão 01 autorizado, chama táxi. Chamarei para o táxi. 4299, a linha mantém cabeceira 10. A linha mantém azul 4299. Lima Papa Mike, frequência livre. Tram 3486, Duna, autorizado 2000 ILS, câmbio. Hoje Duna 2000, autorizado ILS 3486. Trabalho, bom dia. De Alfa, ponto 0286, gol no 923, no ILS. 6225, Xanar, na escuta? Ok, o 6225 está na escuta, estamos aqui um... O Inferno está com problema aqui para recolher o finger. Gente, então o senhor vai aguardar na posição, tem um gol taxiando no pátio, assim que ele livrar a retaguarda, puxa, o senhor não chama táxi. Ok, então vamos aguardar aqui, quando eu liberar eu chamo aí, se é liberado para fazer. Salvador, trip 52, 21, no pátio 13, para coordenar o nível 180, conquista. Nível 180, conquista 521, eu tenho 200, aguarda a coordenação. 200. Sim. O senhor copia o 200? Primo. 221, autorizado, vitória da conquista, 200 direto, decolada 10, curva direita, Arbor, Elefa, controle 120, decimal 8, transponte 5176. 200, conquista, decolada 10, curva direita após a Arbor, Elefa, 5176, 208, controle, trip 5221. 5221, correto, chama o pushback acionamento. Chama lá. Solo é o Xanar 6225 do portão número 1, agora sim liberado aqui pela Infraero. Estamos prontos para o pushback acionamento. Gente, coordena a equipe de solo após a passagem do gol, retaguarda, posiciona, chama táxi. E após o gol, iniciaremos o pushback acionamento. Solo, TAM 3304 para cópia de autorização para Brasília. 3304 Brasília, autorizado 380, Roper Zulu 17, decolada 10, curva direita, Arbor, Elefa, controle 120, decimal 8, transponder 5166. Só me confirma a saída, Arbor, Elefa? Arbor, Elefa, Alfa Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Está autorizado nível de voo 380, Upper Zulu 17, após decolagem curva direita, Arbor, Elefa, transponder 5166, controle 1208, é o TAM 3304. 3304, correto, chama para o especacionamento. TAM 3304. Operador 10, por alto. Roda 923, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, gol no 923. Código 299, decola 202, tem controle 120, decimal 8. 208, até já.